Olá, amigos do Toro Tático. Eu me chamo Matheus Pau X e esse é o Toques Curtos, um podcast rápido para falar de assuntos relevantes do dia. Nesta edição, vou falar um pouco do Criciúma, como a equipe chega, quais as principais armas e como deve atuar contra o Paysandu. Primeiro retrospecto com o Mazola Júnior. Foram 9 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Todas essas derrotas foram como visitante, onde o time conquistou 3 vitórias e 2 empates. Aliás, o Tigre vem em boa fase, só perdeu 2 dos últimos 12 jogos, sendo que venceu 6 e empatou 4. E dos últimos 12 pontos disputados, garantiu 10, vencendo além do Juventude fora de casa, o Fortaleza e o Avaí como mandante. Nos últimos 5 jogos como visitante, o Criciúma conquistou 7 de 15 pontos, sendo o time com o terceiro melhor aproveitamento no período, ao lado de São Bento e Oeste, e atrás de Guarani e Figueirense, esses dois últimos que disputaram clássicos como visitantes. Foram 3 gols marcados e 6 sofridos. Esses 7 pontos foram garantidos com empate em 0-0 com o CRB, vitória por 1-0 diante do Sampaio Correia, derrota para a Ponte Preta por 3-1, derrota para o CSA por 3-0 e o último foi uma vitória por 1-0 contra o Juventude. É um time que busca sempre duas linhas de 4 para se defender. No empate em 0-0 com o CRB, atuou no 4-2-3-1, com Luiz Fernando na segunda linha apoiando mais, se aproximando de um 4-1-4-1 em momentos ofensivos. Com o Sampaio Correia, foi o 4-2-3-1 também, com Jean e Eduardo, mais próximos, e só nesse jogo ele deu a bola para o adversário de fato, ficando com 35% de posse. Contra a Ponte Preta, foi para o 4-2-1-3, com Jean pela direita e o Ronaldo ficando, com o Maranhão sendo esse 1 centralizado. Contra o CSA, foi o 4-3-2-1, com Zé Carlos centralizado à frente e o Elvis flutuando, além de Jean e Biasi mais próximos. E contra o Juventude, a equipe voltou para o 4-2-3-1, com Liel e Ronaldo afastados, um atuando em cada lado ali da proteção à defesa, e o Elvis avançado. Em todas essas partidas, finalizou menos que os adversários, mas nas que venceu teve mais finalizações certas. Nas que não perdeu, contra CRB, Sampaio e Juventude, o time só cedeu 2 chutes certos, sendo que o Juventude não acertou nenhum. Já contra CSA e Ponte Preta, os adversários finalizaram 9 vezes corretamente ao gol do Criciúma. Para essa partida contra o Paysandu, o time tem 6 desfalques. Marlon, Zé Carlos e Elvis estão suspensos. Marlon Freitas, Eduardo e Ronaldo estão entregues ao departamento médico. Porém, o time conta com a volta de Jean Mangabeira. Diante disso, acredito que o Criciúma tem 2 prováveis escalações. Primeiro no 4-3-2-1, com Luiz, Sueliton, Nino, Sandro e Iago, Jean, Liel e Luiz Fernando, Alex Maranhão e Feijão e o João Anderson mais avançado. Ou no 4-2-3-1, com a mesma defesa com Luiz, Sueliton, Nino, Sandro e Iago, Jean e Liel ou Luiz Fernando no meio campo, na segunda linha na verdade, Alex Maranhão, Calil ou Andrew para ser uma opção de velocidade, além do Feijão mais avançado e o João Anderson mais na frente. Claro que o Mazola pode surpreender, até mesmo por conta dos desfalques ele pode testar uma nova formação, mas eu acredito que a estratégia do time vai ser a mesma, não dar tanto a bola para o Paysandu, mas travar o jogo, tentar jogar na torcida contra e afetar o psicológico do Paysandu, além de usar a bola parada e a velocidade dos seus jogadores ofensivos. Falando na bola parada, 13 dos 25 gols do Criciúma de Mazola tiveram origem assim, sendo 4 de pênalti, 3 de escanteio, 3 de levantamento, 2 de cobrança de falta direta e 1 rebote após uma cobrança de falta direta. O Liel foi a principal arma da equipe nas cabeçadas, que marcou 3 vezes assim. O Zé Carlos marcou 3 vezes de pênalti. O Elvis, que também tá fora junto com o Zé Carlos, marcou 2 vezes, uma de pênalti e uma de falta. Os zagueiros Nino, Sandro e Fábio Ferreira fizeram gols após a bola parada. O Maranhão, que deve ser o cara da criação do Criciúma nessa partida, fez um gol de falta, ele é um cara que finaliza muito bem de fora da área, e o Feijão, que é sempre um jogador oportunista, fez um gol de rebote. E com a bola rolando, os gols após cruzamento são as maiores armas do Criciúma, foram 5 direto e mais um após o rebote. Desses, 5 vieram da direita, que é o lado mais forte do Criciúma nesse quesito. O Feijão marcou 3 vezes aparecendo no centro, fazendo aquela infiltração em diagonal para se desmarcar, e todas de finalização pelo chão. Então, apesar da equipe atuar bastante com cruzamento, o Feijão marcou mais vezes pelo chão, então a força aérea do Paysandu pode não ajudar tanto assim. O lado direito é o local em que mais se iniciaram as jogadas do Criciúma que resultaram em gols, sendo que foram 10. E o centro é a área em que mais ocorreram as finalizações que se tornaram os gols, foram 13. Pênaltis e faltas diretas não entraram na contagem. E falando um pouco da defesa do Criciúma, 17 dos 22 gols sofridos com Mazola foram com a bola rolando, sendo que por meio da troca de passes foi a maneira mais fácil de marcar. Por 7 vezes os adversários fizeram gols assim, cruzamento Juventus vem logo em seguida com 5 gols saindo assim, e por meio de infiltrações individuais saíram 3 gols contra o Criciúma. Os outros saíram de rebote e lançamento longo. Se o Paysandu for depender das bolas paradas para sair ganhando nesse jogo, precisa ser muito eficiente. E o lado esquerdo da defesa do Criciúma é mais frágil, muito pelos avanços constantes do Marlon, que não vai atuar nessa partida. Por ali, se originaram 50% dos gols sofridos do time com o Mazola Júnior. Dos 11, 4 foram de cruzamentos, e eu acredito que é por ali que o Paysandu deve atacar. E para enfrentar essa equipe, eu acredito que o Paysandu deve jogar dessa maneira: Renan Rocha, Maicon Silva, Pereira, Diego Ivo e Guilherme Santos, Nando Carandina, William e Marcos Júnior, Tomás, Hugo Almeida e Mike. Por que o Marcos Júnior? Porque eu acredito que ele deve melhorar a construção, já que o Tomás deve ser muito marcado. E o Marcos Júnior é aquele meia central, segundo volante, que apoia o construtor e também infiltra bastante, com jogadas individuais usando seus dribles. O William e o Nando dão mais velocidade e protegem as laterais, além de apoiarem. Portanto, a estratégia do Paysandu deve ser rodar a bola na entrada da área do Criciúma, com desmarques de apoio e aproximação dos volantes e meias. Ter um futebol mais líquido, um futebol mais móvel, para usar os espaços e furar a barreira do Criciúma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, dúvida, crítica, sugestão aqui ou envie para nosso e-mail, que é torotático@gmail.com. E não esqueça de assinar nosso feed, tem um tutorial aí embaixo explicando. Até a próxima!